Salvador, tá 390, passando Simbra, estabilizado LF X-Ray. 3190, continua com a informação, agora estarei. 90. Libra na Eco 211, fazer o 4206. Sonda azul 6919, acionado para o TAC, com POB de 110, 2, 4 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. Azul 2591 na Guarde Copa Vitória, prepare sair da Coral. Salvador, muito boa tarde, Azul 6919, quanto será dar 90? Boa tarde, Azul 6919, atualizado alinhado, mantém ali mantém 90, Azul 6919. Tá 3190 no solo 190. Livre, livrando a direita, 121, decimal 1 no solo Salvador. Santos 190, Alfa, Forte Echo Juliette. Alfa, Forte Echo, 3190. Juliette, Hotel Romeu Brasília? Passarupe, 1400, salvação ao local de pouso do observador. Tente, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Desrotado, sim. Muito obrigado. Até a próxima. Até. Uma boa tarde, papapá, para o local Romeu, na sua. Mulher, como o meu, boa tarde. Reporte vertical da Enrimar. O vento 100 graus, 95. CNS, Azul 6909, decolagem autorizada, 100 graus, 149. Lista com mais 10 do 6909. O 1166, sendo identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 050. Mário, Guarani 050, pode voar, tá? Autorizado Itapu, Gol 1166. Obrigado, Itapu. Papango Delta, Papa Delta, prossiga. Papango Delta, Papa Delta, prossiga. Papango Delta, Papa Delta, na escuta de controle. Papango Delta, Papa Delta, prossiga. Então, 1-9-9-9-5, 1-9-9-5, Local para Rua, final da 16 sobre 0. 66, está de Caruaru para Ilhéus, 065. Senhor, eu ia fazer a ponte informando para manter o 065 na proa de Ilhéus. Papa Delta, mantenha o 65 na proa de Ilhéus. Prata, Gol 1166. Controle Salvador, é o Azul 6999, na sua escuta da El. Azul 6999, contato radar decolagem, se da via ser igual a El, para nível de voo 330. Pelo via para o 320, 6999. Você mantém a proa de Miguel no 065. Gol 1166, por gentileza, tem como confirmar a radial que se encontra o Papatango Delta, Papadelta, a distância do Goiás Salvador? Papadelta, sua radial e distância do Goiás Salvador, por favor. M143, acendo identificação do Savia, chegada a bordo para 4010, ajuste 1008. Este é o M143, corrigindo, esse até o nível de voo 080 inicialmente. O 1166 tem a informação da radial e distância que se encontra o Papatango Delta, Papa Delta? Ele falou que era na radial 062. A distância ele estava calculando. Frente, prata. Gente, grata. Solo alguma 5, autorizado, 180, é parte 4? Ah, não, não, não. Passa, tá. Tem, tem. Eu posso levar no Bahia, tá certo. Escutou, Salvador, só confirmando, ajuda 909, sobe direto a nível 320, correto? Afirmativo. Obrigado. Papatango, Papa Delta, Papa Delta? Papa Delta, prossigo. Delta, Papa Delta, cheque seus transpondes, desde vai, normal e evento, por gentileza. Conta para o controle. Região 05 fica até o tráfego do Região 07 no regresso para Salvador. Guardião 05. Fica atento ao tráfego do Guardião 07 também no corredor tentando o litoral para Salvador. Afirmo através de Tupiaçu agora, mantendo 510 sobre o continente. Quente, mantendo 510 sobre o Tupiaçu e chame torre, 198, decimal 95. 118, 95, grato. Guardião 05, chame torre, frequência 118, decimal 95. Correio Salvador, Guardião 07. Guardião 07. Boa tarde, ajuste de altímetro 08. Confirme intenções. Todo do Andraé, sim. Autorizado descer do Andraé, reporte na final do pátio. Vento para cheque 090 com 15 anos. Ciente, vai estar visual com o Guardião 05. Fala se o 05 é o 01 para pouso. Guardião 05 está na minha escuta. Guardião 05, você estava aí na escuta do 07 da torre, está igual com o 07, está na frente do 07 para pouso do André também. Sim, estou 05 para 5 com o número 1 e reporte controlado no GRE, vento 090 com 17 metros. O 01 só será controlado, Guardião 05. Guardião 07 mantém esse separação visual com o companheiro à frente. E reporte controlado no site. Vento 090 com 18 nós. Sim, chama essa separação do 05 Guardião 07. Estou no 0 com o direito. O Azul 25, 91, cortejamento correto, apenas informando a frequência do controle 119-35. Gente, 119-35, controle Azul 25 Azul. Gol 1966, desce para 2000 pés, autorizado ILS, XA, ajuste na 008. 2000, autorizado com 1008. Gol 1966, tem condições de pedir para o Zapatão, o Zap, para ver essa chamada frequência 1345? Vou tentar com ele aqui, Delta, Papai Delta, está na escuta? Paciência, vai chamar 1345. Graças. O nome é 201, autorizado, Serra Bravo, Bufilina, via pelo November 857, Moço, recente conformado do plano de voo. Nível de voo 360, saída Tael, Lita e Uni, decola da pista 90, curva direita, código 5004, controle Salvador, 99-35. Direita, 5004, 9356201. O cortejamento correto, o chame 6201, chame ponto com o chame. Delta, Copa Delta, como recebe o controle? Gente, faça um cheque no seu transponder, não recebeu altimetria. Ok, cheguei. Como recebe o... Negativo sem nenhuma informação de altimetria. Confirme a altitude que mantém e a distância que se encontra do voo observador. Chamamento 143 é autorizado, 4 mil pés, ajuste no 008. Azul 6999, chame Recife 251. 251, obrigado, abadete. Delta Papa Delta, recebe o controle? Como que sua comunicação está inteligível, não recebeu o altimetria, confirme onde é a base de manutenção. Eu te faço novamente um novo check no transponder, o papatão Delta para a Delta. Recife, boa tarde, Golo 6455, informação, mais. Golo 645, controle Salvador, sem identificação, desça para nível 080, chega da Delta. 0080, Salvador, agora não tem mais. Informa que não recebo. Delta Papa Delta, reporte cruzando a radial 100 de Salvador. Estabilizado 666. 1166, complete chame torre 118 decimal 95. 285, obrigado. Torre, boa tarde, gol 1166. Número 143, desça para 2 mil pés, ajuste no 008, autorizado em RF e forma estabilizada. repetindo, 1166. Mantenha a proa, sou para 2000, confirme o motivo da partida? Está estabilizado. Ok, sim, te aguarde transferência. Azul 2591, é o solo Salvador. Na escuta 2591. Estande de barra no transporte, por gentileza. Chama 6143, chama a torre 118, decimal 95. 118, 95. 1966, agora corria direita para o 275. Direita 275. Exato, puxa acionamento, azul 2591, parte 3, chame para o táxi. Exato, puxa acionamento, azul 2591. Autorizado por 0, resolveu 9 graus, 9 graus. Ok, autorizado por 6143, tá, 1 a 0. Delta para Delta, tem condições de formar a radial que cruza a Baía de Salvador? Só um minuto. Pronto, Salvador, o 3894, informação Mike. Então 3894, essa é uma identificação dessa via chegada a Mari para nível de voo 060. 060 via Mari, o 3894. Delta passa radial 6 na distância aproximadamente 11 km. Quer ver minha radial? 1-0-0, radial 1-0-0. Gente, reporte cruzando a radial 1-0-0, Salvador. Contada 1-0-0. Só mais. 1869 número 2, prepare saída A, Boa Lefa para Brasília. Guarda 1869. Zero Bravo Delta, confirmando, está mantendo aí no 065. Afirma, 065 já é base. Gente. Quanto vai estar? 3894? Negativo, ainda mantém a ProGemari, então 3894. O número 66, no caso de escola de comunicações, mantém essa pro por 14 milhas após voa duna interceptor localizador. Já de falha 14 milhas, voa duna. Gol no 645, desce para 2000 pés, utilizaria ali essa pista 1-0, informe quando estabilizar. Para 2-10, empatar estabilizado, 645. Qual é duro, gol no 645? Autorizado. Gol de duro no 645. Papai, tá, Mike, Romeu, Vitor, é para cima. 0421, a perna foi segura, já foi usado. 4, direito, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, entry 290, Spark Advance, descend to Spark Level 060 via Mari Arrival. 60 via San B2 Arrival, Mari Arrival. Tá, Mike Romeu Vitor, autorizado nível final 360, porém vai subir restrito a nível de voo 180. O número 66, direita 045. Direita 045. Estabilizando agora 645. Gol no 645, completo chame torre, frequência 118, decimal 95. 95, obrigado. A 3894, autorizado a separar nível de voo 050. 0504. O 1966 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 065, informe quando estabilizado. Agora estabilizado, curva para 065. Alfa Tango Delta, Papa Delta, confirma 13 pra manter. É 201, desonto push. Negativo, eu vou 1869. 1869, cotejamento correto, chame pronto táxi. Autorizado, semana pronto táxi, 1869. Estabilizado. Agora é estabilizado, reduzimos. Mike Romeu Vitor, chame Recife, frequência 1260, termo 288. 1260, 1166, complete aproximação, chame torre 168, decimal 95. 25, obrigado. Century 290, Century 4050. 90, clear, 10390. Também estabilizado, vai estar travado. Voo 1166, continue a aproximação, aguarde pista livre. Azul 2712, aguarde sair da ponte para Aracaju. Aguarde na Aracaju, sai da ponte. Pega o acionamento, chama 6201, ponte 4. 6201, chama o pronto táxi. Chama táxi. O Delta Papa Delta, poderia confirmar a radial que irá se afastar para o Delta? Tente. 0, vento 0, 8, 0 graus, 1, 5, 9. Realizado, João. Na escuta. Na escuta. Iniciando, confirma. De amor. Tente, aeronave da Gol vai aguardar a liberação da, do setor para ingresso. Tente, 0. Então, chame novamente para autorização de puxa acionamento, o chinelo 6201. 01. Bono 645, ingresso a Juliette, portão 02. Bravo 2, você a autorização do 4206 para Recife. Autorizado, você é a Bravo, meu Foxtrot, viu peso Lena 7, nível de voo 350. Saída da Puca, Jama na Caju, decola da 10 curva esquerda. Código 5097, controle Salvador 99 decimal 35 para azul 4206. Pô, autorizado Recife, nível 350, decola, sai da PUCA, G Maracaju, com curva esquerda, aciona 5017, controle 119, decimal 35 para o Azul 4206. Aguarde 4 minutos. Havia um autorizado alinhar em Matei com o lugar. Alinhe Matei na 1-0-2-5-9-1. Sanguíce Camp, uniforme para Irecê, aguarda só um minuto, cópia. Papa Alpha Charlie 9, to call my dentist, and to call level 050 on my arrival. Level 050 on my arrival, how are you doing? 8-9, Rio Verde, 127, 13 horas, 50, Alterna, Guarulhos. R-1-1-8, decimal 95. 1-1-8-9-5, boa. 13290, clear ILS final approach, report step show localizer, Riddle 62 200 now. Riddle 62 approach speed, and clear ILS, ground rejoining, 13290. 2591, decolagem autorizada, pista 90, 0800 graus, 159. Na 1945, são 1944, ainda permanece em sobrevoo? Sim. Autorizado Sierra Bravo Alfa Romeo, via Golf 677, nível Zulu 170, saída PUCA, já Maracaju, confirmando, saída Conde. Saída Conde, decola da 190 com curva esquerda, código 5022, controle Salvador 99, decimal 35. Da Azul, confio nível no 70, conforme a rota do plano, no Golf 677, para Aracaju. Pela pista 90, saída Conde, com curva esquerda, 5028, transponder com 1935. Correto, chame pronto, puxa acionamento aos 2712. Chama aí no Pax 2, obrigado. Na radial que se encontra de Salvador. Roberta Papa Delta, confirma a radial que se afasta de Salvador. Autorizado, pouso 0, vento 0, 8, 0 graus, 1,5. Autorizado, pouso, a 1,0, 3, 8, 9, 4. Gente, confirme se está voando em Leos. Obrigado, boa. 295-91 na escuta da torre? Ah, e prossiga. Restrito 050, dá presente aqui? Na saída Coral. Sente então, restrição 050 na saída Coral, 2591. E transferindo por controle de estação de anotrefe. Obrigado, boa tarde. E aí, boa viagem. Obrigado, senhor. Mantenha a posição de seu Juliette. Aeronave da Azul, ocupando o portão 08, que é o seu. Azul 4206 na escuta. Estou decolando na sua escuta, restrito 5000. Azul 2591 no contato radar na decolagem, livre da restrição, suba para nível de voo 160 na proa 210. Após cruzar o nível de voo 070, foi autorizado voo Corão. Autorizado, chame o táxi, chamei na 201. Chamar táxi. Previsão de mais 5 a 10 minutos para o estacionamento, o Azul 4206 até. Gente. 3290, fielding sign. Center 290, contact tower 118, decimal 95. Tower, come on, 3290. Tower. 2-10-3-2, final 0 and final, runway 10. 3290, continue your approach, expect the runway vacated, wind is 080 degrees, 16 knots. 3290, roger. Confirma somente a radial ideal de saída, por gentileza. Oi, confirma. Estou autorizado para ele descer, sendo no ambiente de Atiara, via Repesulu 9, distante com formato de plano de voo. Nível de voo 400, saída Momo, COG, após direto. Direto após um código direto. O código 5576, controles de saída 119.35. Clear land, runway 10, 1008, connect at 3290. Não poderia fazer a gente fazer uma ponte com Delta para Papa Delta e confirmar o estimado de pouso dele em Delta? O Delta, Papa Delta, na escuta da Azul 259? Poderia confirmar o seu estimado aí? 1894. Bom, vai. 3894, taxi Alfa, ponte, eu sou Juliette. Ciente, Alfa, eu sou Juliette, 3894. Plano 166, Juliette, botão 62. E aí, para o 62, não aumenta. Só para dar total 7 patrulhas, tá? Certo, confirma somente POB e pátio. Tango Eco, Papa Novembro, confirme tripulação e aeronave homologada à ISR. Gente, modificado regras de voo aos 1950, prossegue agora o instrumento para Salvador. Voe proa da posição P, nível de voo, correção, altitude de 4 mil pés com ajuste na 008. Taran 620 no Baru Taxi, 132, 330 barulhos. Eco, Papa Novembro. Dona 0, torre no meio decimal 95, ajuste do ativo no 008. 0008, que está aqui, pode dar a torre de tradução. Dona 3894, ingressa Juliette, portão 09. Autorizado Juliette, por 09, 3894. A puxa aqui, acionamento na 08, ajuste 4206. Azul 4206, mantém a posição em aguarda. Mantém em aguarda. Azul 2591, autorizado voar coral. Gente, autorizado coral 2591. Alfa Coral, 3290, Alfa Short Taxi. 3290, Alfa Hold Short Taxi Julia. Alfa Hold Short Julia, 3290. Julia, Alpha Charlie Miles under visual conditions, 1952, fly direct to Seaza, report visual with the field. Alpha Charlie Miles, descend to 1,500 feet. Salvador, seria um estimado para o pushback do 4206? O 4206, tráfego da TAM cruzando o pátio retaguarda, já acordei. Liberando o setor agora, autorizado o impacto. Estimativo autorizado, vai coordenar o pessoal que fala aqui, 4206, chamará. Vai ter color do grupo Zulu Centro Administrativo, está com proa de ferro e de alta lima, 3 a volta, com 700 pés de número quebrado. Quente, confirmei o tracento, acionado? 0165. Copiado 0165, mantenha-se condições de voz de 500 pés, reporte ferro e de alta lima. Pegou. Doutor, aquele cordel, boa tarde, com o 1869. U-869, contato radar, decolagem, fotografia, saída Arbor, para nível de voo 360. Ah, 360, pode voar alerta da TV? Autorizado, alerta. Autorizado, chama para ingresso para papá, o uísque em uniforme. Discord, 4 events, descend to flight level 050, reduce speed to 2,500 knots. Boa tarde, eu estou na 6259, eu estou na Guarulhos. Eu estou na 6259. Meu irmão. Aguarda só um minutinho, Corpo Guarulhos, eu estou aí da morte. Salve, Salvador, eu azul 2792, 43, continue o questionamento. Confirma o azul 2712? Confirma. Autorizado para o estacionamento, chame o táxi. Chame o táxi, 2712. 3290, ingresso a Juliette, ponto 04. Juliette, eu vou até a traição. A ver? O que é que informa, que eu tenho informação, por gentileza. A descida autorizada até nível de voo 050. Whisky uniforme, reporte alinhado e pronto para ser lançado. Patango, whisky uniforme, reporte alinhado e pronto para ser lançado. Proteja. Chame 6201, decolada 56, chame o controle de frequência 119, decimal 35. Controle Salvador, 1935, chame 6201, normal funcionando, até mais. Controle Salvador, chame 6201, boa tarde. Fechando 6201, contato radar decolagem da via saída da EL para nível de voo 360. 360, via da EL, quando possível, proceda, 6201. Autorizada, presente Leda. Presidente Leda, obrigado, 01. Gente, mantenha 4 mil pés, deve passar 90. Confio, vou 3 e 5. Gente, na próxima vou informar o setor de frequência livre. Tá bom. Índia, ponto espera da 1-0, Torre Salvador no noite decimal 95, ajuste 1-0 para hoje. 1-0 para hoje, autorizado para a Índia, ponto espera da 2-95, obrigado. Sound Mike, contact tower 118.95. 118.95, over to Leon. Salvador Tower, Papa Papa, Alpha Charlie Mike, flying direct, Piazza, position. Alpha Charlie Mike, maintain present Hazink and H1008 reports over Piazza position. We'll maintain heading, we'll report when Piazza position, Alpha Charlie Mike. Com a ajuda 712 para o táxi, alterando Salvador, um POB de 64, 2 horas e 30 ao terminar. Azul 2712, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera chama torre 118.95, ajuste no 008. Principal Índia 2195, ponto de espera no zero, confirme o plantão Lima, Lima Serra para Parra foi transferido pelo São Francisco? Lima Serra. Eu peso Lu 10, Taubaté. Nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Módiva. Aciona 5034, frequência do controle Salvador 119.35. Correto, acionei 6259. Apenas confirmando, primeira curva direita após a colagem. Chame para feedback acionamento. Estava na 119.35, Whisky Yankee Uniforme, boa tarde. Coordenem com a equipe de solo após a TR, passagem à retaguarda da TR da Azul, taxiando para o ponto de espera do PAT 3. Tem livre acionamento de feedback sem táxi. Muito boa tarde, esse é o Whisky Yankee Uniforme. Capatango Whisky Yankee Uniforme, contato radar decolagem, suba a via saída móvel para nível de voo 400. Subindo via para o 400, Whisky Yankee Uniforme. Controle. Sobre operação, voo na proa 270. Ao cruzar o nível de voo 260, está autorizada para o geofito. Silêncio, estamos presente, preparação esquerda, proa 270. Ao cruzar, confirme o nível. Nível 260. Ao cruzar o nível de voo 260, está autorizado o geofito. Então está livre da restrição do voo 40, confirme. Afirmativo. Errou no outro, né? Nossa lista, a opção está subindo para 3.0. Testa para novembro e desça para 2.000 pés. Novembro, vai curvar à esquerda na proa 160, nossa proa intercepta o localizador e forma estabilizada. Ana 1354, reduce speed to 220 knots. 2712 autorizado, ele aí mantém a pista na zero. Vou ISR modificado aos 2002, autorizado desse até 4.500 pés na prova desse asa. Obrigado, boa tarde. Alpha Charlie Mike on the ground, that's 02. Confirme aí. controle Salvador, boa tarde, Azul 4206, decolou Puca, Aracaju. Agora, 1869, chame Recife 1260 até 1288. 260, 28, bom fim de semana. Azul 4206, contato da decolagem, suba a via saída Puca para nível de voo 350. Via 350, 4206. Sétima Luz, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 080 graus, 1-9 nós. Novembro, chame a torre, frequência 1895. 1895. One, three, five, four, send to 2000 feet grade, IRS final approach, report established localized. You send to 2000 feet, clear IRS approach, report established localized, Cubana 1354. Azul 2702, decola 0401, 0935, devolvo. 0935, 2702, boa. Torre, o ECA para 9 está estabilizado aqui, tudo aí. Dona, tá. Tarde, ajuste na 008. Pista 10 livre, todos autorizados, vento 100 graus, 18, né? Faltou autorizado, ECA para 9. 008, contato radar da decolagem suba via saída Conde para o nível 1970. Para o nível 1970, subindo via Conde 2712. Atango Delta, Papatango. Delta, Papa Delta. Delta, Papa Delta, controle Salvador. Papatango Delta, Papa Delta, controle Salvador. Chamo o Whisky e acho o uniforme controle. A sua escolha, prossiga. Pode, tem condições de fazer uma ponte com o Papatango, Delta Papatango. Confirme com ele a radial e a distância de Salvador. Delta, a matrícula é Delta Papa Delta. Delta Papa Delta. Whisky, a gente tenta fazer uma ponte. O Papatango, Delta Papa Delta, na escuta do Whisky e uniforme. Papatango Delta, Papa Delta, na escuta do Whisky Agricola. Azul 2712, vou em Conde. Depois a gente Conde, 2712. Ele não tá na frequência do controle, não, senhor. Gente, grata o Whisky e uniforme. Papatango Delta, Papa Delta, tá na escuta do controle do Salvador?